9-0-0. De novo devolvo, encosto louco, tô solto. Na mente crazy do boldo, pra nós curtir. Zoar no camarote, cascado. Só toco selecionado, para o som desce mais garrafa. Pra vibe continuar. Já que dentro de mel, passaporte pra ir pro motel. Iludir, falo que levo pro céu. Na bola de meia, curte nas enfeitas, mas eu sou cachorro, faço meu papel. Magnata da mente cruel, voz graduado em ostentação. Bebi muita água, hoje só bebo uísque. Moroco em barraco, hoje moro em mansão. Sabe por que, Kelvin? Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana, dos que ostenta fama sem ter medo de gastar. Toda noitada é três na cama, levando a vida mansa, peso nos conteúdos, rasgador do sétimo mar. Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana, dos que ostenta fama sem ter medo de gastar. Toda noitada é três na cama, levando a vida mansa, peso nos conteúdos, rasgador do sétimo mar. Isso é patamar. DJ 900 900. Que é o Madraque, Madraque na vó. De novo, de volta. Encosto louco, tô solto. A mente quase do boto. Pra nós curtir e zoar no camarote. Com as gatas só chique, selecionada. Garçom desce mais garrafa pra vibe. Continua, Jack Dino de mel. Passaporte pra ir pro motel. Iludo e falo que levo pro céu. Na bola de meia, curtindo as empinas. Mas eu sou cachorro e faço meu papel. Magnata da mente cruel, graduado na ostentação. Bebi muita água, hoje só bebo uísque. Moreno em barraco, hoje moro em mansão. Sabe por que, Paulinho? Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana, dos que ostenta fama sem ter medo de gastar. Toda noitada é três na cama, levando a vida mansa, peso dos conteúdos, rasgador do sétimo mar. Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana, dos que ostenta fama sem ter medo de gastar. Toda noitada é três na cama, levando a vida mansa, peso nos conteúdos, rasgador. Isso é patamar. DJ 900 900. Que é Madraque, Madraque na voz.